Então nós percebemos que havia aqui uma oportunidade de, não só fazer isto em Portugal, mas no mundo todo, de ajudar pessoas que estão, muitas vezes, a sair das universidades ou pouco depois, e dar-lhes aqueles conselhos que elas precisam realmente no início. Algo que não era feito, quer pelas universidades, ou mesmo pelo tipo de organizações que na altura já apoiavam o empreendedorismo. Olá pessoal, como é que é? E sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Zero, o programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar a sua história de zero herói. O meu nome é André de Albuquerque e se quiseres saber mais sobre nós, podes ver no nosso site em zhe.ro ou nas nossas redes sociais principais, Facebook, Instagram, em zhe.ro, T-O-H-E-R-O, ou neste caso, Zero to Hero. Junte-se a mim para conhecer mais sobre Inês Santos Silva. Para quem não sabe, a Inês deve ser dos nomes que há mais tempo está no empreendedorismo nacional. Foi cofundadora da StartupX, um programa que ele irá falar mais sobre em sua entrevista. Participou na Singularity University. Caso não se lembre, a Cristina Fonseca, a nossa primeira convidada, também lá esteve. E é uma pessoa com bastante experiência do apoio às pessoas e apoio ao empreendedorismo. A sério, vocês deviam conhecê-la, não só ficar só por este podcast, mas tentar descobrir uma maneira de falar com ela e entrar em contacto com ela de modo a saberem mais sobre quem é esta pessoa. Espero que aproveitem esta entrevista tanto como eu aproveitei. Eu tenho vindo a dizer esta frase nos últimos episódios, mas é uma realidade que vocês devem aproveitar o conteúdo dado por estes ilustres convidados. Se alguma desta informação não estiver atualizada, é porque isto foi gravado pouco tempo depois do Web Summit e, em alguns momentos da entrevista, há de referir que há um pequeno barulho de fundo, é porque nós estávamos a gravar num hostel em Lisboa e, mesmo ao lado do hostel, basicamente estava a haver obras. Portanto, se houver uma ou outra parte algum barulho de fundo, peço imensa desculpa. Entretanto, já chega de eu falar e vamos conhecer a Inês. Inês, queres fazer um pitch agora sobre ti? Claro, antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder partilhar um bocadinho da minha experiência, o que é que tenho feito ao longo destes últimos anos. E, portanto, o meu nome é Inês, 27 anos, sou do Porto. Trabalho atualmente como Head of Operations and Growth da Ripe Productions, onde nós trabalhamos na área de Fashion Tech, portanto, com marcas de luxo na área de customização e e-commerce, portanto, muito nessa área. Antes disso, estava a trabalhar como Growth Lead na Topdocs, uma startup na área de mobile produtividade. E anteriormente a isso, portanto, esta minha passagem para o mundo das startups, estava antes a trabalhar muito na área da promoção do empreendedorismo. Por um lado, com o programa Startup Pirates, que é um programa de uma semana que ajuda pessoas com ideias de negócio a desenvolver essas ideias, e portanto nós fizemos o programa já em mais de 40 cidades em todo o mundo. Desde o Paquistão, Índia, Peru, Colômbia, Brasil, Estados Unidos, obviamente Europa, Norte África, portanto, muito diversificado, conseguimos de uma forma muito rápida, de Portugal para o mundo, escalarmos um programa com esta dimensão. Mas, paralelamente a isso, também acabei por trabalhar muito com grandes empresas, fundações, câmaras municipais e outras instituições para promover o empreendedorismo com programas de curta e longa duração. E, portanto, tenho uma experiência muito hands-on de empreendedorismo, de fazer e de acompanhar startups nas mais diversas fases. Muito bem. Fala-nos um bocadinho mais sobre a questão da Startup Pirates. Disseste que é um programa de uma semana, portanto, é uma mini aceleradora? Nós chamamos uma pré-aceleradora. Portanto, esse é um conceito. Obviamente, quando nós criamos o Startup Pirates em 2011, não nos chamávamos pré-acelerador, mas entretanto fomos percebendo que já há um conjunto de aceleradoras, já há um conjunto de incubadoras. Nós estávamos na fase anterior a tudo isto. Estamos na fase em que a pessoa tem uma ideia de negócio, a pessoa tem vontade de desenvolver os seus projetos ou tem vontade de se juntar a outros que queiram desenvolver projetos. E, portanto, nós juntávamos num programa de uma semana mais ou menos 30 pessoas com os mais diversos backgrounds e idades também. E então eles desenvolviam durante uma semana ideias de negócio com a ajuda de mentores, workshops, espaço, trabalho. E no final era selecionado um vencedor, e esse vencedor depois tem acesso normalmente a incubação, aceleração e outro tipo de prémios. Ah, muito bem, muito bem. Como é que começou aqui a tua aventura pelo empreendedorismo? Já tive a oportunidade de averiguar, desde as tuas redes sociais, que organizaste os primeiros TEDx no Porto, não é verdade? Eu organizei o primeiro TEDx Youth at Youth. Porto, diferente do TEDx ao Porto, que hoje em dia é um evento gigantesco, claro. Mas organizei o TEDx Youth at Porto em 2010, porque fui desafiada na altura por um grande amigo meu, o Hugo. Na altura nem nos conhecíamos assim tão bem quanto isso, ou quase nada mesmo, e ele desafiou-me, porque não fazemos o TEDx Youth at Porto em 2010. Começamos aí, eu nesse mesmo ano também fiz uma escola de verão na London School of Economics na área do empreendedorismo, e comecei a dar, eu posso dizer que 2010 foi o ano em que eu comecei a dar os meus primeiros passos no empreendedorismo. Obviamente que em 2010 também não havia quase nada, não é? Mas a verdade é que 2010 tive a sorte de apanhar esta primeira vaga de empreendedorismo, perceber que era uma coisa que eu gostava, com os quais eu gostava de trabalhar, com quais eu me identificava. E portanto começamos a partir daí, eu comecei a partir daí a interessar-me, sendo que depois em 2011 criei o Startup Pirates, portanto, porque essencialmente o Startup Pirates nasce de nós percebermos que, ou seja, as universidades, a maior parte das organizações que hoje em dia estão muito ligadas à área do empreendedorismo e estão muito atentas à área do empreendedorismo, na altura estavam completamente desligadas desta realidade. Então nós percebemos que havia aqui uma oportunidade de, não só fazer isto em Portugal, mas no mundo todo, de ajudar pessoas que estão, muitas vezes, a sair das universidades ou pouco depois, e dar-lhes aqueles conselhos que elas precisam realmente no início. Algo que não era feito, quer pelas universidades, ou mesmo por outro tipo de organizações que na altura já apoiavam o empreendedorismo. Okay, e pronto, então, só por curiosidade aqui também para nos contextualizarmos, então o teu primeiro contacto com a palavra empreendedorismo mais a sério, portanto, numa verdade mais hands-on, foi com o TEDx ou... Eu acho que nesse ano, eu não consigo identificar especificamente qual foi o ano do contacto. Eu sei que em 2010 foi um ano que para mim, ou seja, eu estava numa junior empresa, na área de consultoria de... Qual é que era? FEP Junior Consulting. Okay. Eu estava numa junior empresa, foi um processo que eu adorei, são 3 anos muito intensos que me fizeram crescer imenso, mas depois eu percebi que gostava de algo diferente, eu gostava muito de tecnologia também, gostava de aliar as minhas competências de negócio, na altura não era empreendedorismo, era mais de gestão à parte tecnológica, e começaram a surgir um conjunto de oportunidades. Eu comecei a conhecer um conjunto de pessoas que também estavam a dar os primeiros passos nesta área. E foi aí que comecei e pronto, e nunca mais parei. E nunca mais parei. Muito bem, isso também é sempre necessário. Agora, diz-me uma coisa, sentes que a tua experiência, pronto, tanto no StartupX, portanto, a questão da Startup Pirates, como nas junior empresas e nas organizações de eventos, te deram as ferramentas necessárias para, eventualmente, lá está, passaste gestão, como referiste, na FEP, passaste ali para a organização de eventos. Como é que tu saltas, pronto, eventualmente há de haver aqui muita coisa aqui pelo meio, mas, por exemplo, para começares a fazer growth hacking / growth marketing. Queres falar um bocadinho sobre isso? Claro. Portanto, eu quando acabo, ou seja, eu tenho esta experiência toda no Startup Pirates, são 4 anos a trabalhar muito na área do empreendedorismo, mas também são 4 anos de perceber como é que nós podemos chegar a mais países, perceber como é que nós podíamos atrair mais organizadores, mais participantes. Portanto, eu não estando a fazer growth, obviamente, no Startup Pirates, havia ali competências que fui desenvolvendo. E paralelamente a isso, também houve a questão... Eu tinha muito interesse por esta área, é uma área que eu tinha lido muito, é uma área que me interessava, e a verdade é que me surgiu a oportunidade. Eu recebi um e-mail que me fazia uma proposta exatamente nesse sentido, de trabalhar nesta área, uma área que eu já gostava, com liberdade de poder testar coisas novas, com liberdade de aprender, e com uma empresa que eu já gostava, com empreendedores que eu já admirava. E portanto surgiu esse salto, e a verdade é que eu estive na Top Docs 7 meses, e foram 7 meses absolutamente... Eu acredito mesmo que nós evoluímos imenso como empresa, temos um conhecimento muito maior sobre como é que nós funcionamos enquanto empresa, como é que trabalhamos, e acho que todos nós aprendemos imenso naquele processo. Trabalhamos muito na aquisição, trabalhamos muito na retenção, diferentes estratégias, diferentes tentativas, muita tentativa e erro, perceber o que é que funcionava, o que é que não funcionava, muito analytics, e a verdade é que foi um trabalho que a mim me deu um gozo imenso, e que acho que também teve bons resultados para a empresa. Muito bem. Agora, voltando aqui outra vez, dando uns passos atrás, antes de voltarmos a andar para a frente, falaste aqui sobre a StartupX. Só para nós percebermos, e para os nossos ouvintes, e espero eu alguns seguidores nos possam dizer, de onde é que veio uma ideia de criar uma associação destas? Pronto, de StartupX, mas vamos para o StartupX. Sentiste que havia a falta disso, havia a necessidade de criar uma pré-aceleradora que ainda não tinha esse nome, provavelmente porque se calhar esse próprio conceito ainda não tinha sido desenvolvido, mas de onde é que saiu esse salto? Porque normalmente as pessoas sentem que quando tu viras para o empreendedorismo estás a cometer uma loucura, não é verdade? Mas voltando aqui atrás, é sempre cometer uma certa loucura, lá está, é daí que vem, que nascem os nossos super-heróis. Claro. Portanto, onde é que foi esse salto? Eu acho assim, já agora também. Desculpa. Não, eu felizmente eu criei o Startup Pirates com 5, somos 5, sou eu, o Rafael, a Daniela, a Ariane e o João, pessoas muito diferentes, com experiências diferentes também, mas com uma vontade comum de fazermos alguma coisa interessante, fazermos uma coisa que realmente tivesse impacto, e que, quando eu digo impacto, muitas vezes as pessoas acham que impacto é uma palavra um bocado do... como é que eu explico? É um bocado vaga, não é? O que é isso, o impacto? O que nós queríamos fazer é que ajudássemos realmente pessoas que tinham ideias de negócio, a criar os seus próprios projetos. Nós queremos, em parte, democratizar o acesso ao conhecimento para a criação de projetos e desmistificar também estas questões de mas como é que eu dou o meu primeiro passo? É difícil? Não é difícil? Mas agora, também, obviamente que uma coisa que ajudou, eu acho que a maior parte dos projetos acabam assim. Muitas vezes uma pessoa não acorda um dia de manhã e diz, eu vou criar uma startup. A pessoa normalmente acorda um dia de manhã e diz, eu quero aprender, perceber como é que posso resolver este problema. E foi o que nós fizemos. Nós nunca dissemos, vamos criar uma startup, vamos criar uma associação, vamos criar... Nós temos temos aqui uma oportunidade tão engraçada de fazermos uma coisa que realmente faça a diferença. E começamos a ter umas reuniões na altura no McDonald's, lá do campus do São João, e começamos a falar, mas o que é que nós queremos fazer? É um programa? O que é que vai ter? Que aspecto é que vai ter este programa? Vamos falar com empreendedores para nos ajudarem, outros empreendedores que já fizeram para nos ajudarem com isto. Quem são as pessoas que queremos convidar? Como é que nós podemos implementar isto com o mínimo esforço possível? E então começamos a fazer o nosso primeiro programa em setembro de 2011. Era esse o objetivo, era fazer o primeiro programa em setembro de 2011. As coisas começaram a avançar, obviamente que já tínhamos alguma ambição de fazermos isto noutros países, em outras cidades, e portanto as coisas começaram a avançar de forma vagar. Mas uma coisa que muitas vezes acontece para quem começa a criar projetos é, as pessoas ficam, ficam overwhelmed, não sei qual é a palavra certa em português, não é? Tipo, completamente sobrecarregadas, sobrevadas, não é? Com as ideias megalómanas que têm. Se o Mark Zuckerberg, quando criou o Facebook, achasse que ia criar, ia ter uma plataforma com mais de 1 milhão de pessoas ativas por mês, uhum. Eu acho que ele também tinha ficado um bocado overwhelmed, não é? Tinha ficado completamente... Mas não, ele começou com um diretório de uma brincadeira lá no campus de Harvard. Mas, exato. O Tinder dos tempos antigos. Exato, o Tinder dos tempos antigos. Portanto... Eu acho que é um bocadinho assim, eu acho que as pessoas muitas vezes antes de pensar, vou criar a startup, não, encontrem qual é o problema que querem efetivamente resolver. E o problema, há muitos problemas que vale a pena resolver no mundo, alguns de maior dimensão. Uhum. Agora, por exemplo, eu em 2013 estive na Singularity University, um programa de formação, ou seja, 2 meses e meio para aprendermos, percebermos como é que a tecnologia pode resolver os maiores problemas do mundo. E há problemas na área de saúde, alimentação, energia, privacidade, etc., que são problemas gigantescos que valem a pena resolver. Há muita gente a trabalhar neles, mas há espaço para mais gente trabalhar neles. Portanto, há esses problemas que podem ser resolvidos. Mas há outros problemas do cotidiano, não é? De uma pessoa que se depara com um problema, que percebe que não há uma solução e que pode tentar depois resolver esse problema. Foi isso que o que aconteceu em 2011 comigo e com os meus 4 cofundadores foi, nós encontramos um problema que não havia uma solução clara para esse problema e nós criamos um programa à nossa imagem, um programa simples, um programa... E da sua maneira também, não é? Exatamente, diferente também, nós queríamos cortar muito com aquilo que havia na área do empreendedorismo na altura, old school entrepreneurship. Exato, e portanto nós quisemos perceber então como é que nós podemos efetivamente fazer aqui um bocado a diferença. E isso foi esse primeiro passo que demos. Nunca pensamos, vamos agora estar em 40 cidades. Não, podia ter acontecido, não é? Aconteceu, assim, felizmente, vez, é? Mas é um passo cada vez, exatamente. Okay, muito bem. Agora é um novo segmento, que é o que eu gosto de chamar de experiências passadas, para quem já ouviu, este é o terceiro episódio, já agora não sei se estavas a par, mas quem já ouviu os outros episódios sabe que isto é experiências passadas, que é uma brincadeira em que eu digo experiências passadas possíveis falhadas, ao que tu respondes, uma experiência passada... que tenha sido o máximo crash and burn possível, aquilo mesmo que tu dizes, nunca mais, ou então, meu Deus, aprendi tanto que consigo dominar isto para a próxima. Olha, a organização de TEDx Youth de Porto em 2010 foi uma experiência muito complicada. A organização em si foi o primeiro grande evento que eu organizei, o segundo grande evento que eu organizei. Sem experiência nenhuma, por exemplo, acho que o grande erro que cometemos na altura foi a agenda, muito sobrecarregada, sem espaço de manobra para se algum orador demorasse mais tempo, termos alguma margem. E a verdade é que o evento era para ter terminado às 7 da tarde, terminou às 10 da noite. E portanto, eu lembro-me no dia seguinte, acordei e não me levantei o dia todo. Que era tanta atenção em mim, tanto sofrimento em mim. Que a verdade é que, ou seja, houve muita boa vontade na minha parte e de parte toda a gente de fazermos o evento acontecer, houve muito interesse, mas a verdade é que foi aquele dia, acho que lembro-me, que me tirou anos de vida. Felizmente eu tenho uma coisa boa, que eu esqueço-me normalmente desses sofrimentos, porque senão acho que já não fazia nada, mas Mas pronto, mas esse foi uma experiência. Eu não se chamaria falhada, mas foi uma experiência muito difícil. Muito difícil de lidar. De muita aprendizagem também. E obviamente houve erros que eu cometi ali que nunca mais cometi. Portanto... Isso é ótimo, isso é ótimo. Agora, e experiências ganhadas? Eu sei que isto está completamente maldizido, como diz o meu pai, mas um major win na tua vida, que achas que tem sido até pelo menos aquela, aquele momento em que tu, aquela famosa coisa do high five a ti mesma, que é tipo, grande Inês, obrigado. Eu não tenho muitos momentos de grande Inês, obrigada. Não é, nós até no Startup Paris dizíamos que nós devíamos celebrar um bocadinho mais as nossas pequenas vitórias, porque não éramos pessoas de fazer. Mas obviamente o grande orgulho de criação na minha vida foi o Startup Paris, não é? Portanto, eu já não estou ligada, é verdade. E há muita gente que acha isto estranhíssimo porque é que eu de repente saí e... mas foi porque uma necessidade de fazer coisas diferentes e aprender coisas diferentes. Mas a verdade é que essa foi a minha grande experiência, foi a grande construção da minha vida até ao momento, foi esse projeto. Espero que no futuro hajam outras, não é? Uhum. Mas eu sinto muito orgulho do trabalho que nós conseguimos. Houve coisas boas, coisas más, coisas que fazia diferente, sem dúvida, mas acho que o que nós alcançamos em 4 anos é muito interessante. Sim, é formidável. E eu próprio, na altura, ainda nem estava muito dentro deste mundo e já tinha ouvido falar do Startup Pirates, inclusive até por causa do Davis Gouveia, que será um próximo convidado. Não será o próximo, mas será um dos próximos convidados. Que foi um dos primeiros contactos que eu tive até com a palavra startup. Isto pode ser idiota, mas pronto, eu acabei de me licenciar e foi mesmo... Ah, Startup Pirates, eu vou investigar e achei aquilo um projeto tão interessante. E só depois, quando eu percebi que não só era português, mas como era tipo de alguém novo... És 5 anos mais nova do que eu, mais velha do que eu, aliás, portanto, é alguém estupidamente nova ainda, né? Ainda temos muito para cavalgar aqui pela terra, se bem que tu aparentemente já perdeste uns quantos anos no TechSuite, né? Sim. Portanto, eu sempre achei isso bastante louvável e também tenho que dar os parabéns pelo fantástico trabalho que eu acho que ainda estão a fazer, obviamente. Acho que já não estando lá, acho que ainda estão a fazer muito. Estão a fazer, claramente. Pronto. Agora passando para um próximo segmento, que é das super características, porque super-herói que se preze, por muito que já iremos ver que não és, não é, obviamente, mas super-herói que se preze tem sempre o seu super-poder e a sua maior fraqueza. Portanto, vamos começar pelo super-poder. Qual é que é a tua maior força enquanto empreendedora? Eu acho que eu tenho uma boa capacidade de ligar os pontos, ou connecting the dots, não é? Eu sou daquelas pessoas que... Não sei, se por defeito ou por defeito, quando me estão a falar de alguma coisa, o meu cérebro imediatamente começa a ligar a outras coisas. Mas sinapse ali, tipo... Exatamente. Eu começo a perceber, estamos a ter esta conversa e imediatamente na minha cabeça estou a ver outras oportunidades eventualmente de colaboração, pessoas que eu acho que podem ser interessantes para entrevistar. Às vezes não dá em nada, não é? Também não vou prometer que isto aqui, tipo, não dá em nada, mas... Eu tenho muitas vezes reuniões, eu gosto muito de ter reuniões exploratórias de, ok, expliquem-me o que é que vocês fazem. E muitas vezes, se forem áreas próximas da minha, normalmente eu consigo ajudar, porque eu faço muito esta ligação de ligar ideias diferentes. E também gosto muito, ou seja, isso acontece com pessoas, não é? Portanto, pessoas diferentes, projetos diferentes, ideias diferentes, mas depois, tipo, eu acho que as minhas melhores ideias também surgem muitas vezes de ver uma coisa aqui, outra acolá, e de repente juntas fazem sentido. Uhum. E portanto eu acho que esse é o meu maior superpoder, se podemos chamar assim. O teu maior superpoder. Por acaso é interessante, e acho que essas minhas sinapses, por acaso, é uma coisa que eu também me identifico bastante. Eu gosto muito da questão das conversas e de estar sempre também a apanhar conteúdo, porque mesmo não deixe até essas pessoas nesse preciso momento, podes sempre lembrar delas e daqui a um ano podes dizer, olha, pá, eu falei com uma pessoa há um ano atrás, não me lembro bem quem é que era, mas dá-me uns minutos, já te encontro e pode ser que dê sempre jeito. Portanto, isso é bastante interessante. Claro. E qual é que é a tua maior fraqueza? Eu tenho um defeito grande, eu não sei se é defeito, eu acho que é um defeito. Que é, eu infelizmente não sou uma pessoa extremamente focada, ou seja, sou uma pessoa que se aborrece com alguma facilidade, e portanto, eu sou uma pessoa que quando gosto de um tema, quero aprender tudo sobre ele, descubro 80% sobre esse tema, mas nunca chego aos últimos 20%. E portanto, eu acho que nós neste mundo, nós ou podemos ser generalistas ou especialistas, não é? Uhum. Eu neste momento tenho pautado muito mais por ser uma pessoa generalista, apesar de ter uma área, um vertical, que é a área do empreendedorismo, onde tenho trabalhado mais, mas mesmo nessa área sou uma pessoa generalista. Acho que no futuro, mais cedo ou mais tarde, gostava de... Não focar mais, porque eu acho que uma pessoa tem que se... Eu acho que a formação da pessoa tem que ser em T. Eu acho muito o modelo T, em que há uma barra de coisas que nós sabemos, portanto somos generalistas, mas pelo menos há um ou dois tópicos, três tópicos, nós nos aprofundamos perfeitamente. Se calhar o meu tópico hoje em dia será o empreendedorismo, foi o tópico em que eu aprofundei mais a formação, a aceleração, a pré-aceleração. A growth também foi uma área que eu entrei, também que tenho aprofundado, mas growth é uma área gigantesca, portanto, uhum. dentro do growth eu tenho que, posso encontrar uma área bem específica onde me posso aprofundar os meus conhecimentos. Portanto, eu acho que o meu maior problema, diria, que é mesmo esta questão de da minha falta de foco, a minha incapacidade de me manter interessada no mesmo tópico durante muito tempo. Mais uma vez, percebo completamente. Agora, isto aqui não é bem uma super característica, mas tu, e para pessoas pouco focadas por norma, somos obrigados a ter de fazer isto, tens algum hábito que tu faças com alguma regularidade, lá está, daí a palavra hábito, que tu sintas que te faça bem ou que te ajuda a focar mais? Eu não tenho assim nenhum hábito que eu acho que me ajuda a focar. Eu gosto de vez em quando fazer algumas introspeções, não é? De pensar, mas então o que é que está a acontecer na minha vida, não é? Ou seja, o que é que eu estou a fazer, o que é que faz sentido fazer, portanto eu gosto de fazer essas introspeções. Eu também tenho um caderno, ando sempre comigo com um caderno Moleskine, daqueles capa preta, para, onde vou escrevendo muita coisa, não é? Muitas vezes reflexões que vou fazendo ou notas de reuniões, que me ajudam muito também a manter mais ou menos o foco. E perceber, eu recentemente até escrevi um artigo na altura sobre isso, que eu fui atrás, eu tenho 7 desses cadernos escritos até agora, eu fui atrás de ler o que é que tinha escrito, e é interessante perceber a quantidade, a diversidade de ideias que eu lá tinha, a diversidade de falhanços que eu lá tinha, né? Coisas que nunca aconteceram, ideias que nunca saíram do papel, mas e também claramente mostrou o meu desfoco. Portanto, mas pronto, não há nada que eu faça que me. Às vezes um bocadinho de me autocontrolar, mas não é assim muito, muito fácil. Eu, por acaso, eu acho que eu nunca consegui concentrar-me com cadernos Moleskine, porque para já eu estou a tentar, à minha maneira, a tentar fugir do analógico e tentar ter os Evernotes e já tentei ir para o OneNote e essas coisas, mas o meu problema é que eu depois nunca volto para ler atrás. Eu lembro-me que há uns 5 anos atrás uma pessoa comprou-me um caderno gigante e eu escrevia lá todos os dias. Eu dei por mim, eu escrevia aquilo tudo. Eu nunca olhei para aquilo, aliás. Mas acho que não acho que seja necessariamente mal tu não olhares para trás. Porque eu acredito mesmo que quando estás a escrever e com a mão, há um tipo de reflexão que fazes que é diferente de quando estás a escrever no computador ou quando estás só a pensar. E eu próprio sinto muitas vezes. Eu lembro perfeitamente quando andava na escola, eu fazia resumos que nunca lia. Mas Só o ato de só o escrever. ato de escrever, eu acho que me fazia refletir sobre as coisas de uma forma diferente. Porque é muito mais lento, muito mais devagar. Portanto, eu acho que é positivo por Escrever si à mão. só escrever à mão. Obviamente que eu não escrevo páginas em páginas. Foram ver, muitas vezes é pequenas notas, rascunhos Tipo três, de. quatro palavras às vezes, só para te Exatamente, lembrar, se eu exatamente, preciso. exatamente. Portanto, é muito mais por aí. Ok, agora passando aqui, qual é que foi, mudando também um bocadinho de tema, mas ainda dentro deste tipo de conteúdo, qual é que foi o melhor conselho que tu já alguma vez ouviste? Assim, é difícil, acho que eu tive vários, houve várias pessoas, conselhos ao longo da minha vida. Por exemplo, a minha mãe dizia que nunca se deve desistir, não é? Ou seja, a persistência é uma coisa importante, e a minha mãe dizia, a partir do momento que te comprometes com uma coisa, deves ir até ao fim. E eu, portanto, apesar do meu desfoco e meu, às vezes, desinteresse, tento levar as coisas, ou seja, dou muita energia nas coisas para elas andarem rápido e levá-las até ao fim. Não sou uma pessoa normalmente de desistir necessariamente. Depois eu acho que também outra questão que é o trabalho, ou seja, também se calhar não é bem conselho, mas tipo, tanto os meus pais como a minha avó, que são pessoas muito próximas de mim, sempre mostraram o valor do trabalho, não é? Muitas pessoas me perguntam, mas como é que tu consegues fazer tanta coisa? É uma questão de trabalho, não é? Não há segredo, não há. Quem me dera que houvesse um segredo, ou que eu tivesse 50 pessoas a trabalhar para mim, não há. É mesmo trabalho, é sentar e fazer o trabalho. E outra coisa, e também é uma coisa importante que. Isso foi uma coisa também que os meus pais também me incutiram muito, é quando se está a fazer uma coisa, está só a fazer aquela coisa. Não multitasking. Não é só, por exemplo, uma pessoa que esteja a estudar não pode estar a mandar mensagens pelo telemóvel ao mesmo tempo, ou não pode. Poder pode, mas Não deve. no final do dia pouco estudou, não é? E portanto, eu lembro-me quando estava na escola, na faculdade, eu estudava muito concentrada, fechava as janelas, desligava o telemóvel e só, aquelas 3 horas era só para aquilo. E hoje em dia, sendo diferente, porque o trabalho que faço é diferente, eu também faço muito isso, ou seja, sento-me, normalmente gosto de sentar na cozinha ou na sala ou não sei o quê, estou sozinha e durante as 3 horas seguintes, 4 horas, o que seja, é só para fazer aquilo. Tenho uma lista e sigo a lista. E portanto, acaba por ser, ou seja, isso acaba por ser, me tornar muito mais, apesar de ser não muito focada em termos de interesses, acabas por ser focada em termos de trabalho, o que me ajuda. Portanto, isso foi uma boa aprendizagem. E depois há também outras coisas que... Outras coisas também foram importantes, por exemplo, recentemente me disseram, por exemplo, quando se entra numa nova organização, é importante a gente escolher as três coisas que vai fazer bem. As três coisas. Portanto, tu quando vais para uma nova organização, principalmente quando tens algum tipo de cargo, liderança, eventualmente, não posso tentar atacar todos os problemas e mais alguns. Uhum. E portanto é importante atacar, tipo, eventualmente, tipo, definir quais são as três coisas que nos próximos 3 ou 4 anos tu queres fazer e que realmente vão deixar um legado ou um impacto naquela organização. Isso também foi uma coisa interessante que também me ajudou. Que me marcou. Agora, passando aqui para as características que te fazem ti o que de facto és, que é uma humana, que é o segmento do super-humano, e portanto aqui, não sei se isto aqui se vai aplicar completamente a ti, que a primeira pergunta é sempre aquela que nem todas as raparigas barra mulheres sentem, mas gostas de algum desporto específico? Sim, eu joguei muitos anos de futebol. Isso foi, eu adoro jogar futebol, adorava, vá. Eu agora não sei jogar nem todo. Dependia, mas eu normalmente jogava extremo direito. Também conseguia jogar no extremo esquerdo, ou então, dependendo, podia também jogar a médio, médio-centro. E portanto, eu joguei futebol durante muitos anos e foi uma experiência e adoro. Portanto, eu gosto de trabalhar em equipa e eu acho que vem também muito desse tantos anos a jogar futebol em equipa. E pronto, portanto, tenho um desporto favorito. E qual é o teu clube preferido, portanto? Futebol do Porto. Isto aqui não estamos bem. Por acaso, o último convidado que tivemos, que foi o Rodrigo Barros, jogou futebol cá em Portugal, é brasileiro e pronto, e tem uma grande história de sucesso, depois convido-te a ouvir, mas ele também era jogador de futebol e jogava cá no Alvarense, por acaso. Ah, que giro. Pronto, a resposta a esta pergunta, por acaso, o Rodrigo acabou por responder uma coisa que eu não estava nada à espera, mas gostei bastante. Se tu não estiveres a trabalhar, qual é que gostas de fazer domingo à tarde? Eu gosto muito de ler, é uma coisa que eu gosto mesmo muito de fazer, ler, normalmente leio, hoje, ultimamente eu decidi ler livros técnicos porque não tenho tempo de ler livros de ficção, apesar de, normalmente quando pego um livro de ficção é tipo um fim de semana inteiro e acabo o livro, são muito fáceis de ler, não é? Portanto, acabo de fazer assim, mas gosto muito de ler, eu gosto de ver televisão também, tipo às vezes um filme não sabe nada mal, gosto de dormir de vez em quando à tarde, eu acho que dormir é o grande segredo do século XXI, as pessoas acham que é ótimo dizer que só no 4 horas. Marcelo. Há pessoas que conseguem, não é? E eventualmente o Marcelo Rebelo Sousa consegue, o nosso presidente, não é? Consegue. E eu não consigo dormir 4 horas. Ou melhor, consigo, mas depois no dia seguinte sou muito mal, muito pouco funcional. Gosto-me de 7, 8 às vezes. E gosto muito daquele estado de semiconsciência em que a gente está quase a dormir, mas não está bem a dormir. E a cabeça está a viajar pela manhã. Exatamente. Mas eu gosto, tipo, às vezes forço-me a estar nesse estado de algum tempo, porque eu acho que muitas vezes é onde me surgem também algumas ideias e coisas. Acho que o meu cérebro é aquele momento da ideia. Exatamente. Para mim, essa ideia é quando eu estou a tomar banho, cabeça baixa e a água está ali, e a única coisa que se ouve naquela. Na casa de banho é água a bater, por acaso é um momento. Eu gosto mais daquele momento de subconsciência em que, antes de dormir. E portanto, ao domingo à tarde é isso. Eu gosto, obviamente, gosto de sair. Eu gosto de sair no sentido. Por exemplo, eu gosto muito de passar um fim de semana numa conferência. Gosto de passar um fim de semana com amigos. Gosto de. Exato, mas eu também não tenho assim nada de extraordinário que faço ao domingo à tarde. Gosto também de trabalhar de vez em quando também. Às vezes, a uma altura que eu diria que o domingo à tarde era quando me rendia mais, porque as pessoas não respondiam e-mails ao domingo à tarde. Claro. Portanto, eu conseguia efetivamente estar à vontade, estar avançado, a receber e-mails, exatamente, e ser atacada por todos os lados. Conseguia responder aos e-mails todos, sem ter atacada por todos os lados, e portanto também gosto de trabalhar. E acabo por trabalhar muitas vezes ao domingo à tarde. Portanto, às vezes vejo um filme, depois trabalho 2 ou 3 horinhas. Aquele final de tarde, eu acho que a minha semana normalmente começa tipo às 6 da tarde, ou 5, 6 da tarde, domingo, e portanto eu começo aí. Depois estende-se para o resto da semana. Então, tu ainda estás mais à frente daqueles empreendedores que se deitam às 3 da manhã, porque tu começas no domingo. Tu começas exatamente a semana 16 horas antes de segunda de manhã. Sim, mas depois deito-me tipo à meia-noite e no dia seguinte acordo às 3 da manhã, não é? Portanto, já vais ali com, às 7 da manhã. Já vais ali com 7 algum horas avanço, de avanço. É verdade. 7 horas é verdade, de avanço rapidamente a toda a gente. Ok. Prato preferido. Tens algum? Olha, eu gosto muito de bacalhau com broa. A sério, eu vou dizer uma coisa, também acho que é a primeira vez que eu vou dizer isto no podcast e espero bem nunca mais ter de dizer, mas o meu prato preferido é uma coisa muito específica, que é Cerelac. A sério? Mas daquelas que a minha mãe lhe chama Unidos Venceremos, é que metes a colher e a colher fica. Tipo, Excalibur na Cerelac. Eu como Cerelac, eu dou cabo 1 quilo de Cerelac num fim de semana se ninguém reparar. Eu por acaso não tenho por hábito comer papas, tipo Cerelac, isso já não me lembro. Nunca na minha vida. Pós 10 anos, devo ter comido, ou mesmo tipo antes, eu comia, gostava muito de choca-pique e coisas assim, mas será lá que não. Mas o meu prato preferido é mesmo bacalhau com broa. Ok. Falaste em filmes e livros e diz-me assim, qual foi o último filme que viste? Olha, só por curiosidade. Eu, o último filme que vi foi o documentário do DiCaprio sobre as alterações climáticas. Exatamente. Não sei se posso chamar... É uma arte. Sim. É um documentário, não é? É um filme. É um filmezinho. Foi esse filme que eu vi. Antes disso também tinha visto aquele que é Concussion, que é com o Will Smith, que é sobre o futebol americano, que é sobre os problemas de... Ainda não vi. Problemas cerebrais. Cerebrais, exatamente. É muito interessante. Aconselhas? Aconselho. É um filme fácil de ver, mas é um filme baseado numa história verídica. Uhum. É um filme interessante. Um filme interessante que nos faz pensar. E eu gosto, entretanto, que eu nos últimos anos li dois ou três livros já sobre futebol americano, porque acho que em termos de estratégia, em termos de tática, é muito interessante. E, portanto, acabo por já vi uma série, entretanto, sobre futebol americano também, uma série de Netflix, na altura, no mês de graça que tive o Netflix vi essa série, e depois, entretanto, agora vi este filme, e portanto, o futebol americano não sendo um desporto que eu jogo ou que eu pratico, não é? Mas é um desporto que eu acho interessante. Eu também acho bastante interessante. O único problema para mim do futebol americano é mesmo às vezes o tempo que demora. Pois. Pronto. Últimas duas questões, que é passando já aqui em meio de conclusão. Que é, o teu momento, Uncle Ben, tu viste, não sei se viste o Homem-Aranha, mas só que o Uncle Ben tem aquela frase muito célebre, que é do "With great power comes great responsibility". Portanto, para já, eu quero deixar aqui a possibilidade de poderes deixar aos ouvintes o teu momento, Uncle Ben. Uma frase que podes já ter ouvido, claro, ou uma coisa que entretanto já definiste. Sim. Eu, para mim, não vou ser tão inspirador como o Uncle Ben, não é? Mas eu acho que humildade acima de tudo. Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que para aparecerem na televisão, nas revistas, em todo lado, muitas vezes acham que pronto, já fizeram, não é? E já vi muitas startups que acharam que, infelizmente, ou muitos empreendedores que acharam que já conseguiram um investimento, conseguiram sair no Observador, ou no Público, ou no Dinheiro Vivo, ou não agora sei o quê. Agora no Eco, por exemplo. Agora no Eco, de repente já eram, o trabalho já estava feito. E a verdade é que não está feito, não é? Eu acho que nós estamos... É um início, não é? E, portanto, há um livro que eu li há algum tempo que chama-se Meditações, do Imperador Marco Aurélio. E é um livro que ele escreve para ele próprio. Portanto, não é um livro, é mais um diário em que o homem mais poderoso do mundo naquela altura escreveu para ele próprio. E ele escreve constantemente sobre esta necessidade de treinar para ser humilde, não é? Muitas vezes, porque para ele era muito fácil ser arrogante. Era o homem mais poderoso do mundo. Mas nós vemos constantemente no livro a preocupação de ele manter a humildade, manter-se com os pés assentes da terra, perceber, ter compaixão perante o outro. E, portanto, para mim isso são lições muito, muito importantes e que me ficaram desse livro, obviamente, mas não só, que me fica, que é algo que eu tento viver na minha vida, porque para mim são muito importantes. Okay. E, por fim, mesmo em jeito de conclusão, aqui vou tentar pedir os teus poderes de adivinha. O que é que tu imaginas a acontecer daqui a 5 anos, quer seja a nível pessoal, pode ser uma frase só, mas a nível pessoal, profissional ou alguma coisa? Será que ainda vamos ter mundo com o Trump, não é verdade? Para quem não sabe, isto aqui foi 3, 4 dias depois do Trump. Exato. Portanto, o que é que achas? Uma pergunta, eu não sou muito de fazer previsões. Eu acho que há uma coisa que é claro, o processo de transformação está a acelerar, não é? E portanto o mundo daqui por 5 anos vai... ser muito diferente, ou seja, vai ser muito diferente de qualquer expectativa que a gente tenha devido a esta aceleração. Pessoalmente, eu espero estar a fazer aquilo que gosto, com pessoas que gosto à minha volta, obviamente, e que consiga efetivamente ter um impacto positivo no sítio onde eu estou, no país, na cidade, no mundo. O mundo acho que é demasiado, mas já no país ou na cidade onde estou, e portanto quero ter esse impacto positivo. E pronto, e ver o que é que acontece também. Acho que a gente tem que estar aberto ao futuro. Somos nós que escrevemos o futuro, não é? Mas muitas vezes o mundo está, também acontece à nossa volta, e nós temos que nos ir adaptando e percebendo onde é que nos encaixamos. Okay, muito obrigado pela tua presença. Também temos de dar aqui um shout-out ao Lost Lisbon por nos ter dado aqui o espaço. Estamos aqui no meio de Lisboa, mesmo ao pé do cais, uma casa bastante interessante, uma casa, um hostel. Há que agradecer, e muito obrigado também mais uma vez, Inês, pela tua presença. Ora bem, chega aqui ao fim o terceiro episódio do Zero. Espero que tenhas aproveitado a entrevista. Alguma dúvida que tenhas ou alguma coisa que não tenhas apanhado, podes ver em zhe.ro. A entrevista da Inês já está live, já tem a transcrição toda. Por favor, dá-nos feedback. Qualquer coisa que tenhas a dizer é e será muito bem-vinda. O teu feedback é sempre, sempre valorizado. Portanto, até à próxima semana. Não te esqueças. todos os super-heróis nascem sem poderes, parte de cada um de nós ir atrás do seu. Um abraço.